Perdão é um processo que começa com uma decisão. Já falei para os irmãos, há uma canção do Daniel de Souza que eu gosto muito, que ele fala, começa, somos um jardim diante do Senhor, jardim regado pela sua graça e pelo seu amor. Sempre que você precisar, irmão, eu perdoarei de coração. Se na caminhada algo se levantar, como é que é o resto? Eu tenho que lembrar dessa música cantando. Para quebrar a comunhão, o meu coração, na força do Senhor, para você vai liberar perdão. Essas letras eu tenho que lembrar cantando, né? Eu vou falando devagar e vou cantando. Mas é uma verdade, queridos. Essa é uma decisão de um coração que está pronto a perdoar. Essa é uma decisão de quem quer perdoar. Ah, eu estou profetizando que o irmão vai pecar contra mim. Não é nada disso. Você está declarando para o seu coração, para a sua mente, você está declarando para você que se porventura alguma coisa se levantar para quebrar a comunhão entre você e seu irmão, algo que possa impedir a sua caminhada com ele, no seu coração você já está liberado. Você já está liberando a bênção. Seu coração já não está preso, está liberado para abençoar e para perdoar. Eu vi uma entrevista há uns meses atrás, de um alpinista, e ele estava falando como é que ele conseguiu chegar lá no alto daquela montanha gelada e voltar sem problema nenhum, porque o ser humano é submetido a temperatura muito baixa, o raciocínio perde, e ele não consegue raciocinar. Então, como é que ele fazia? Então, ele estava contando que em terra, antes de subir o morro, ele começou a dizer para ele mesmo o que ele tinha que fazer, os passos que ele tinha que tomar. Ele ficava constantemente falando, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo. Porque ele raciocinou o seguinte: eu vou colocar isso dentro do meu inconsciente, de maneira tal que a hora que eu chegar lá em cima, independente de eu estar consciente ou não, as minhas reações vão obedecer aquele comando que já existe dentro de mim. E com isso, ele conseguiu ir até onde ele queria, e lá na hora que ele estava no mais frio, que não consegue nem pensar direito, ele conseguiu tomar as atitudes que ele tinha que tomar e descer e cumprir o propósito dele. Irmãos, assim tem que ser a nossa vida, e Deus falou tanto ao meu coração com aquilo. Nós precisamos inundar o nosso ser com aquilo que é a verdade. Eu vou liberar perdão. Eu vou abençoar aquela vida com perdão. Eu vou me abençoar liberando perdão. Para quando a gente estiver numa situação que tudo contribua para que a gente possa tomar uma atitude contrária ao perdão que o Senhor nos exige, o nosso coração, a nossa mente, lá no meio do caos, vai se levantar e o Espírito de Deus vai buscar aquilo que foi plantado no nosso coração, que é a vontade de liberar o perdão. Vai buscar aquilo e vai fazer aquilo frutificar. E você vai ser fortalecido para ter condição de perdoar, mesmo no caos. Mesmo no caos. O pastor Sócrates pregou aqui, e pregou novamente num seminário que a gente estava com ele, sobre a ressonância. Ele falando o porquê das caixas, com toda a propriedade, ele explicando como é que funciona a caixa de som. E ele falou como é que funciona o piano. Você aperta uma tecla, tem um martelinho que bate numa corda, aquele som daquela corda, ele tem uma ressonância na caixa, e aquela ressonância faz aquele som que nós olhamos e falamos, acho tão simples, né? Pim, pim. Mas tem todo um mecanismo por trás daquilo. E da última vez que ele pregou sobre isso, ele falou uma coisa interessante. Se você abrir a caixa do piano e colocar ali livros, de repente você terminou lá sua faculdade, terminou seu curso, está cheio de livros, você está assim com consciência pesada de jogar aquilo fora, mas também não quer deixar aquilo na estante porque aquilo está ficando feio. Aí você pensa, tem um lugar que ninguém vai imaginar. Você vai lá e abre a caixa do piano e enche aquilo de livro. E depois fecha. E a hora que você for tocar, o que vai acontecer? Tá. Tá. Em vez do tim, vai dar tá. Não vai sair o som. E assim é com a nossa caixa de ressonância. Assim é com a nossa mente, com o nosso corpo, com a nossa vida. Se nós inundarmos o nosso coração com os princípios da palavra de Deus, e hoje há um princípio, que é o princípio de liberar o perdão, de perdoar, se nós inundarmos isso todas as vezes que a tecla for acionada, pim, vai sair o som que Deus quer que saia, o som que o Espírito de Deus espera de nós, que é liberar o perdão, que é perdoar. Mas, meu irmão, você está falando isso aí porque você não sabe a situação que eu tenho. Você não sabe o que, que eu passo lá com a minha família. Você não sabe o que eu passo com o meu patrão. Você não sabe o que, que eu passo com o meu marido. Você não sabe a mulher que eu tenho dentro de casa. Você não sabe o que, que meu filho fala para mim. Mas eu sei de uma coisa, queridos. Eu creio num Deus que opera. E se perdão é um princípio da palavra de Deus, eu vou firmar, vou agarrar nesse negócio. E eu tenho certeza que no tempo do Senhor, o princípio dele vai gerar o fruto que dele se espera. Eu tenho certeza disso. Você não sabe o marido que eu tenho, mas eu sei no Deus que eu creio. Eu sei no Deus que estabeleceu esse princípio. Às vezes o marido está assim até hoje porque nós não o abençoamos com o nosso perdão. Às vezes a nossa esposa está assim até hoje, os nossos filhos, o nosso patrão está assim porque eles jogam veneno contra nós, afronta contra nós e recebem afronta de nós. À medida que eles começarem a jogar veneno, jogarem afronta e receberem amor, perdão de nossas vidas, algo vai se estabelecer de novo, porque é o que Deus determina, porque é o princípio da palavra.